A conexão ultrapassa. Esse nosso campo transitório já se faz notório. Nosso amor nos interliga, rompe a liga do processo extracorpóreo. Conforta, reflete, afaga. Mesmo à distância, sei que estou contigo e você está comigo. E isso é tudo que eu preciso quando sinto que a saudade aperta. E olha que já faz um mês que você tá na selva. Essa é sua vez de voar. É difícil perceber a importância de dar liberdade quando amamos nosso centro de controle fica em pane. Perdido na cidade entre trabalhos, amigos, atalhos. Noite sem dormir pensando em ti até o orvalho da manhã. O que me completa é seu sorriso aberto. Confiança, aliança que não veio desse inferno. Caminhamos de mãos dadas em meio ao caos, buscando aprendizado na jornada. Que nossa história seja um longa, pois os curtas-metragens não passam da cômoda. Não posso falar contigo, mas sei que está tudo bem. Eu sei, é o meu sexto sentido. É o meu sexto sentido. É o meu sexto sentido. Ontem eu sonhei com nós dois e confirmei que estamos na conexão do bem nesse sexto sentido. Nosso sexto sentido. Nosso sexto sentido. Tecnologia não nos guia. Viemos de um tempo onde o power move muda o mundo. Como a muda da esperança, um dia a gente muda tudo. Porque tudo se resume a essa dança. Os olhares chamam a chuva, o xamã toca os tambores. Estamos de volta à nossa tribo, ritual elemental. Saudade desse tempo antigo. Se teu colo é meu abrigo, eu decolo nesse ritmo da escrita, peito aberto. Mandando a mensagem pra astronauta, ciente de que tudo vai dar certo e que o incerto é o aprendizado. E nossos erros são os talhos que lapidam os cristais. A nossa alma reluzente, refletindo o que se passa em nossas mentes. Espelhos de nós mesmos eternamente. Não posso falar contigo, mas sei que está tudo bem. Eu sei, é o meu sexto sentido. É o meu sexto sentido. É o meu sexto sentido. Ontem eu sonhei com nós dois e confirmei que estamos na conexão do bem nesse sexto sentido. Nosso sexto sentido. Nosso sexto sentido.